Napoleão, Cristóvão Colombo, Álvares Cabral, Américo Vespúcio, Robert Hair, é o que você quer. Dom Pedro I, Dom Pedro II, terceiro, quarto, quinto, sexto, décimo terceiro salário mínimo. No presidente, a mulher do presidente, a cultura do presidente. Homens caídos construindo a nossa história. Como não deveria ser? E Jesus Cristo volta, volta sem demora. E é aí que a gente vai, que a gente vai ver. Que a gente vai ver. Abraão, o Abraão, Isaac e Jacó, Deus bem que permitiu, mas ó, não acabo só não. Abacuque, Noé, nem me existe. Homens rímidos construindo a nossa história, como ela deveria ser. E Jesus Cristo volta, volta sem demora. A gente vai se ver. Que a gente vai se ver. Jesus veio ao mundo pra se sacrificar. Morreu naquela cruz, morreu, morreu no teu lugar. Ressuscitou e vai voltar pra mostrar quem é o Senhor da história. Foi com Israel no passado como ele quis. Foi, é, agora na minha vida como ele quer. A gente vai se ver.